Francisco esconde um homem e um monstro no hospedeiro simbiótico. Ed Brock, repórter, botando o dedo na ferida, essa era a minha vida. Me provoque ter a morte, eu tô carregando dentro de mim um parasita. Alienígena, fria, forma de vida, faminta por coisas vivas em busca de outra vítima. Eu não posso me esquecer que eu sou um homem, mas juntos nós somos a simbiose. E os danos, quem disse que nós ficamos? Humanos nós não matamos, nós fudemos como essas crânios. E se eu me recusar, eu vou ter que te matar. Eu não quero te ajudar, é brincar ou marcar. Eu só não quero machucar pessoas boas, não escolha. Eu já cansei de ser um fracassado a vida toda. Vamos acabar com quem fica no caminho. Então é isso, monstro, nós estamos de acordo. A noite fria em São Francisco esconde um homem e um monstro, um hospedeiro simbionte. Nós somos como um caçador, e eles só pensam. Vamos fazê-los sentir dor, come suas cabeças. E quando perguntarem quem nós somos, nós diremos: Nossa força é tamanho, uma criatura estranha.